Rei dos reis, aqui estou. Renda-te o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou. Estou rendo a ti o meu.